Ei, amigos do Hatstreet brasileiro, salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas para começar o espetáculo. No episódio número 13 do Plantão do Randão, eu sou o Vitor Araújo, do Nerima Jets. E eu sou o Arthur Saibreiro, 4590RC. Estamos aqui junto com o Arthur. Seja bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. A gente tem pouca pauta hoje, né? Estamos meio desfocados. O Bruno não pôde comparecer hoje, mas temos a estreia do Arthur, que participa também do Rádio Blá, um podcast muito legal de música. Vamos deixar, claro que vamos deixar o link depois no blog. Isso, muito bom. Né, um jabá é sempre útil. Ah, com certeza. Alguns comentários, poucos comentários sobre a seleção e o Campeonato Brasileiro. No próximo episódio a gente vai ter análise de costume do Bruno, é claro, né, e esperamos também a volta do Mano Matheus para falar da seleção. Ele que é ligeiramente mais gabaritado do que eu. Então, deem só uns segundinhos e a gente já volta. Bem, meu caro Arthur, apresente-se então pra galera, o que você faz, onde você mora, né, com quem você trabalha e como você chegou ao Hatstreet, então. Meu nome é Arthur, mais conhecido como Art. Sou de Rio Claro, interior de São Paulo, perto de, na região de Campinas, Piracicaba, pra esses lados. Morei aí 2 anos. Morou aqui em Rio Claro 2 anos? Poxa, eu comecei a fazer computação na Unesp, mas não terminei. Foi 2001, 2002 que eu morei por aí. Nossa, que bacana. Teve alguma mudança muito grande nesses 7 anos? Poxa, aqui em Rio Claro quase nada muda, então... Só mudou o prefeito, só. Acho que praticamente isso. Mas continua a mesma cidade de sempre. Nenhuma, assim, grande obra, assim, tipo um estádio de futebol, sei lá. Não, falam que o estádio do Rio Claro vai ser reformado, né, agora que ele voltou pra primeira divisão, mas fora isso, só nada de extraordinário, assim, de construção. Nenhuma mudança tão drástica assim na cidade. Eu tive a impressão, quando eu tava aí, que, talvez uma impressão errada, mas eu tinha a sensação, e claro que pode ter sido mídia botando minhoca na minha cabeça. Certo. Claro que ajudou o fato de amigos meus terem sido assaltados no meio da noite. Nossa. Que a criminalidade estava aumentando. Você tem essa mesma impressão? Tenho. De alguns anos pra cá? Sim, de alguns anos pra cá aumentou bastante. Tá meio complicado. Pra mim e meus amigos mais próximos, nunca tivemos esse problema, mas já teve alguns casos complicados, assim, com aumento de violência mesmo. Até teve um caso que saiu na televisão há pouco tempo atrás, de uma garotinha que foi morta com um tiro na cabeça aqui em Rio Claro, que era filha de um... grande empresário. Aí, mas, e essa semana teve 2 pessoas assassinadas, que não é muito comum numa cidade mais ou menos interior. Mas acho que esse aumento de violência tava sendo bastante comum em todo lugar, né? Não é só aqui, né? Mas vamos ver. As tensões da cidade vão apertando. Bem isso. Mas tudo bem. Então, aí, como falei, sou de Rio Claro e eu estudo em Piracicaba. Tô me formando em engenharia ambiental esse ano. E no momento desempregado, tava só terminando minha monografia. E vamos ver. Como eu cheguei no Hatstreet? Eu sou muito fã de jogos de manager, né? Eu jogava bastante o Football Manager pro PC. Na comunidade do Orkut começaram a falar desse jogo do Hatstreet, né? Pra online, ser um técnico de futebol e tudo mais. Aí eu fui procurar. Eu montei o meu primeiro time, chamava Independente Futebol Clube, mas ele faliu, tipo, logo depois que eu comecei o jogo. Não foi muito pra frente. Escolheu mal o nome. Escolheu mal o nome. Ah, São Paulino, né? Tricolor. Aí, depois disso, montei um outro time logo em seguida, depois que meu primeiro faliu. Meu time chamava Sputniks, que eu brincava que era uma homenagem àquelas vodkas vagabundas, que sempre tem nome, esses nomes estranhos, assim. E então começou a ficar Sputniks mesmo, né? Aí, eu entrei no jogo com esse time em novembro de 2005. Já faz um tempinho já, é um time que tá na sexta divisão ainda, né? Mas estamos aí, firme e forte. E nesse meio tempo já subi pra quinta e já caí uma temporada depois. Não foi muito proveitosa a minha estada lá na quinta divisão. E nesse meio tempo já troquei de nome do meu time pra Todo Poderoso, que é uma homenagem a um grupo de voluntariado que eu faço parte. Aí o Blá Blá Issa Chumbado, que foi o mais marcante, né? Então aí depois que mudei pro nome de Blá Blá Issa Chumbado, que é o nome do time que você sempre errava, né? Nome do time, nome do site, uma beleza. Pois é, do site. Sempre ia sair um blabaísta, né? Alguma coisa assim. Mas aí eu resolvi mudar nessa última temporada pra Saibeiro 4590RC. Também não é um nome tão simples, né? É que Saibeiro é o nome da rua onde eu moro. O 4590 é também alusão ao grupo de voluntariado que eu faço parte. E o RC tem dois significados. Uma que é Rotaract Club, que é o nome do desse tal grupo voluntariado que eu faço parte. E RC também é de Rio Claro. Então aí deixa eu subentendido na sigla. E... bom, fora isso, agora eu tô na luta pra subir pra quinta, de novo. E dessa vez eu aprendi mais coisas sobre o HT. Eu dessa vez quero subir pra ficar e posteriormente subir de novo pras outras divisões. E, bem, fora isso, tô nessa de sempre estar nas primeiras colocações e ver se eu subo ou não dessa vez. É, em que posição você tá agora, já que estamos entre um turno e outro, né? Estamos na metade certo. Da temporada. Verdade. Então, agora eu tô em segundo do meu grupo, da sexta 53, empatado em número de pontos com o primeiro, que pelo saldo de gols eu tô com 2 pontos a menos que ele, só que eu pego o Lanterna em casa na próxima rodada, enquanto ele pega o penúltimo colocado também em casa. Então, quer dizer, mas aí tem mais jogos pela frente, aí eu tenho confronto direto que pode ser que decida alguma coisa. No primeiro turno, como é que foi o confronto direto? No primeiro turno, foi empate. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, mas... Não, vocês são iguais em tudo. Né? Então estamos iguais com 6 vitórias e 1 empate. É, empatei com ele em 4-4. Disputadíssimo, hein? O que, que você treina? Pois é, eu treino goleiro ainda. Não, acho que na minha penúltima temporada com goleiro, depois eu tô pensando em que treino que eu vou seguir. Mas tô fazendo uma grana com goleiro ainda, mas tá demorado. Então você ainda vai seguir uma temporada inteira treinando os goleiros? Bom, ou até minha paciência esgotar, né? Que demora muito o treino de goleiro e eu quero tentar outra coisa mais prática. Paciência assim, os meus... Eu fiquei uma temporada e meia treinando goleiro. Achei que ia conseguir montar um time pra sair da sétima. Não foi bastante. Treinei defesa e aí sim consegui algum... daí não teve jeito. Foi entrando tanto bolt que daí não tive como não subir, né? Tô na sexta agora, só que daí quando eu subi pra sexta, eu mudei pra praticamente só 2 temporadas com defesa. Eu tô treinando armação agora. Daí tô tomando um sacode. Nessa parte... troca de treino é complicado, não tem como se manter bem na temporada, no começo, assim, né, do treino. O meu treino de defesa rendeu bastante financeiramente. Eu já comentei isso aqui em outro episódio, não vou me alongar muito, mas consegui montar um treino considerável, tá vindo aí, tô pra... Até deixei 2 vagas de treinir pra 2 juniores, né? Subi um há 2 semanas atrás, vou subir outro agora, vou subir outro amanhã, daí eu vou ter já os meus 10 treinis. Vai ficar meio desigual, tudo verdade. Mas tudo bem. Mas né? É um porque treino pra longo prazo, né? Mas é o que eu sabia que ia fazer a diferença em desempenho de jogo. Né? Mas tendo um planejamento certinho, não tem tanto problema, né? Se bem que eu não tô fazendo muito planejamento, não. Eu também, eu só vejo no final da temporada como eu tô indo, depois pra ver o que eu penso em mudar ou não. Eu tô até pensando, não sei se eu mudo pra defesa ou pra atacante, né? Ainda não sei qual treino que eu sigo depois de goleiros. Pense o seguinte, atacantes é mais arriscado porque você tem que treinar pra você ter o aproveitamento, você tem 3 atacantes, então você tá preso ao... na verdade, os únicos esquemas que você tem é 3-4-3 e 2-5-3, sendo que 2-5-3 dá confusão de treino. Eu teria que jogar isso aí no amistoso só, né? Você também teria o 4-3-3, mas daí o meio campo fica muito fraquinho, né? Daí você tem que equilibrar isso aí, né? E é um investimento inicial considerável, né? Embora atacante também afete muito seu desempenho no jogo, os treinos são caros. Os treinos de defesa costumam ser mais baratos. Por isso que o treino me rendeu. Assim, mas em compensação são 10 treinos de defesa, né? Então eu acho que não sai tão barato assim. Mas ele é o mais rentável na massa, né? Justamente você tá treinando 10, né? Isso já é um ponto interessante, né? Beleza, então, a gente vai fazer uma pausa e volta para falar das mensagens. Vamos todas as mensagens que o pessoal coloca lá no Fórum Brasil, lá no tópico do podcast, né? Como eu disse, este episódio vai ser bem enxuto, né? Eu dei uma selecionada nas mensagens. O Gil Verde, do Palmeiras Pintadense, da Sexta 216, comenta: ficou muito legal, mais uma vez, foi um pod descontraído, muito bom, parabéns. É, realmente, quando eu gravo com mais uma pessoa, né, e a gente tem tempo de preparar a pauta, né, como foi o último episódio comigo e com o Bruno, né, realmente o papo rende. Bom comentário? Quando gravar sozinho fica uma coisa meio maçante, né, acaba ficando chato, você fica falando sozinho, você não tem aquela interação, não tem aquela interatividade, né, com algum outro participante. Aí quando tem mais alguma pessoa já fica mais dinâmico o podcast. É, falar em dinâmico. Lá vem piadinha. O Dodô, do Expresso Tricolor, da Sexta 740, mas da Bélgica, né? O nosso estrangeiro. Nosso estrangeiro brasileiro, né? Ele comenta: esse ficou muito bom e mais descontraído, interessante, com uma pitada de bom humor. Até que vocês formam uma dupla bem dinâmica. Já pensaram em criar uma dupla sertaneja? Eu só vou dizer uma coisa: muito cuidado ao colocar dupla e dinâmica na mesma frase, por favor. Só que daí o Batutinha, do MWG, da Quinta 117, aproveitou muito bem. Praticamente Batman e Robin. Aí fica a cargo de vocês decidir quem é o Robin. Não falei que era arriscado? Não falei? Aí ia dar o gancho pro Ora Robin, né? Né? Gancho pro nosso jabá. OraRobin.blogspot.com, meu outro podcast. Um podcast nerd, maluco e politicamente correto. Você já ouviu algum episódio, Art? Ah, eu já ouvi os dois já e dou muita risada com ele. Muito engraçado. Esse último que teve do Star Wars, né? Do Obi-Wan Cascateiro, foi bem demais. Gostei muito. Agradecemos aí a preferência. Estamos aí. No mais, o Batutinho ainda diz: bacana, pode, mantendo a qualidade, informando bem sobre tudo. E dois ou mais integrantes sempre fica melhor e menos cansativo. Legal, continuem assim animando o povo hat-trickiano brasileiro. Último comentário, Def Sanches, do Malucos On, da Sétima 267. Os pods cada vez mais hilários, galera. Vocês estão detonando realmente. Seria interessante se alguém da comunidade tivesse assistido às atuações teatrais de ambos para comentar um pouco aqui. Deve ter sido impagável. Abraço e sucesso. Só lembrando, o Bruno fez uma apresentação no Parque de Ibirapuera, né, uma peça sobre Charles Darwin, ele interpretando o Darwin. Felizmente não pôde assistir. O Sanches não sabe se a minha peça já rolou. Não, ainda não rolou. A data de estreia, por enquanto, está marcada para o dia 5. Eu tinha dito que vai ser no Teatro Municipal de Osasco, mas ainda está pendendo uma confirmação. Vocês vão saber no próximo episódio. Eu já vou ter confirmadinho. Talvez a gente até tenha mais algumas datas de apresentação para vocês, quem tiver em Osasco e arredores, né? Quem puder se deslocar. Muito bom. Eu só queria fazer mais um jabazinho. À vontade. Eu também sou produtor cultural enquanto estou desempregado. Promovi alguns stand-ups aqui no interior, em Rio Claro, Araras, recentemente em Jaú. Então, pode ser que fazer um serviço aí, fazer um trabalho em conjunto, quem sabe mais pra frente, né? Opa, vamos conversar. A companhia TTT pode entrar em contato com você? Muito bom. É, vamos fechar negócio. Muito bom. Oi. Oi. O pessoal às vezes enche o saco com a minha imitação de Silvio Santos. Só pra fechar esse bloco, uma notícia legal, só que eu, burrinho, não peguei o nome do usuário que nos trouxe essa notícia. Saiu uma matéria sobre o hat-trick em um jornal do Espírito Santo. Eu sou meio esquecido, né? Eu esqueci, eu até colei o link, né, da matéria, que a gente vai colocar no blog, mas infelizmente eu não peguei o nome do usuário. Mil desculpas, a gente dá o devido crédito no próximo episódio. Eu tô com o link dele aqui. É o usuário Pagung, do Nova Almeida, da Terceira de Sete. Você salvou. You saved my face, man. Estamos aí. Save face. Chega de estrangeirismos. A gente vai fechar esse bloco e volta pra falar da seleção brasileira. Vamos vamos ter aqui um bloco bem rápido sobre a seleção, né? Afinal, a gente está esperando aí que o Mano Matheus, até o próximo episódio, possa voltar a falar da seleção com a gente. No último jogo, né, da quinta rodada, acabamos perdendo para Malta, 3-1, um jogo muito disputado, né? Nos números, foi muito parelho. Malta teve uma vantagem muito, mas muito pequena de meio campo, e ela foi somente no segundo tempo. Isso apenas porque o Brasil mudou o esquema tático para ver se conseguia virar o jogo, né? Uma substituição programada, mas infelizmente não deu certo. Reclamaram muito, mas muito dos atacantes, né? Isso é histórico, reclamar dos atacantes que perdem gol, né, da seleção brasileira. Mas é isso, né? Como os dois próximos jogos estão fáceis, a gente vai falar já já, né? O Brasil ainda tem uma boa chance de terminar o primeiro turno em melhor posição. Os outros jogos foram Albânia 0, República Tcheca 2, Malásia 2, Letônia 4, Uganda 0, Brunei 1. E a classificação ficou assim: República Tcheca lidera com 12 pontos, Malta e Letônia com 11 pontos. Malta tem a vantagem de saldo de gols e está ficando com a segunda vaga. Lembrando que deste grupo de 8, 2 se classificam para a próxima fase da Copa do Mundo. Albânia com 8 pontos, Brasil com 6, Malásia com 4, Brunei finalmente somou pontos, 3 pontos. Uganda continua na lanterna com 0 pontos. A próxima rodada é República Tcheca e Malta, Letônia e Albânia, Brasil e Uganda, Brunei e Malásia. Eu disse que a sequência favorece a gente porque a gente pega justamente os lanternas, os sacos de pancada do grupo, que são Brunei e Uganda. Uganda primeiro e depois Brunei, para depois abrir o segundo turno, voltar a jogar contra a Malásia, né? Então a gente tem a perspectiva de chegar pelo menos a 12 pontos. E haverá confrontos diretos entre primeiros colocados. República Tcheca e Malta vão se pegar, então a gente fica sem saber se torce para a República Tcheca disparar de vez ou se torce aí para Malta para embolar um pouco o jogo. Acho que essa não é a melhor opção, ou para um empate de vez. Né? Algum comentário, Arthur? Então, acho que nesse caso seria o bom da República Tcheca avançar na frente, porque se o Brasil fizer uma boa campanha nesses últimos jogos, até dá para alcançar o segundo lugar, dependendo do desempenho das equipes que estão para cima, e porque nós pegamos as equipes teoricamente mais fáceis, né? Pena que não é, eu comentei isso no episódio passado, pena que não é que nem a liga normal. Nas nossas ligas normais, o segundo turno se repete o primeiro em ordem inversa, mas aqui é na mesma ordem, né? Ou seja, a gente não vai pegar Uganda, Brunei e Brunei e Uganda. A gente vai pegar Uganda e Brunei e depois volta a pegar Malásia, que embora não seja um time muito bem colocado, ele é um time complicado, tanto que a gente empatou contra ele na abertura da Copa do Mundo. Mas enfim, vamos só passar o comunicado do técnico, o Pedro RJ. Caros e caras, passada a ressaca do péssimo resultado da semana passada, é hora de olhar para a frente e recolocar o time nos eixos. Enfrentamos o lanterna do grupo, o jovem time de Uganda. Eles têm apenas 43 usuários ativos e ainda estão estruturando o time, ou seja, não podemos nem sonhar em perder pontos aqui. De quebra, eles ainda foram de motos contra Brunei, então estão com espírito de equipe baixo. É jogo para muitos gols, fiquem de olho. Cuidado, viu, Pedro? Você tá prometendo, vai ter que cumprir, meu filho. Vai ter que cumprir essa goleada que você tá prometendo. Isso é perigoso. Perigoso, né? Não tivemos muitos mais comentários sobre o jogo contra o Uganda, né? Que é supostamente um jogo fácil, né? Toda a lamentação pra perder de Malta já foi, né? A gente não fez uma campanha tão ruim assim, comparando com as campanhas anteriores, né? A gente não está indo tão mal assim. Embora ainda esteja fresca na lembrança a campanha ruim do time sub-20, por exemplo. Mas deixemos pra lá. Ah, mais alguma coisa a comentar sobre a seleção? Bom, de comentar. O comentário é, toma esperança aí que o Brasil faça uma boa campanha aí pra ver se consegue embarcar pra Copa do Mundo e fazer bonito lá, espero, né? Vamos torcer para isso, todo o nosso apoio ao Pedro e aos times que treinam, os jogadores da seleção, para que eles não se contundam, vamos acender as velas para Randão e tudo mais. Fechamos esse bloco, a gente volta para falar rapidinho do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder ao final do primeiro turno. Sim, amigo, sim, houvemos algumas surpresas nesta sétima rodada, principalmente da derrota do Blitz para o Rob Schneider, que era o Lanterna, né? Vamos falar então, os quatro jogos foram Flamengo 2, Aquário 0, o que valeu ao Flamengo a subida à liderança do campeonato. O Gretchen perdendo para o Rubro de Ouro, o que foi muito bom para o Rubro de Ouro, que com a combinação de resultados conseguiu sair da zona de repescagem, subiu de sexto para quarto lugar. O Rob Schneider surpreendeu o Blitz, ganhando de 3-2, né? Que mesmo que tenha tido a vantagem de jogar em casa, foi um grande resultado, que lhe valeu sair ali da lanterna e ficar empatado em pontos com o Gretchen e o Demolidor, que estão na zona de repescagem. E Demolidor 0, Goleiros 3. Esse era um resultado relativamente esperado, né? E não foi bom pro Demolidor, porque o Demolidor ficou ali embolado na disputa para não cair, ou pelo menos não cair direto. A classificação ficou assim: o Flamengo o novo líder, né? Era o vice, foi para primeiro lugar com 16 pontos. O Blitz caiu de primeiro para segundo colocado com 15 pontos. O Goleiro se mantém em terceiro, agora com 13 pontos. O Goleiro está chegando com tudo. Tá difícil. O Goleiro está chegando, vai ser realmente um campeonato, mais uma vez, um campeonato brasileiro disputado até o fim. Assim esperamos, pelo bem do espetáculo. O Rubro de Ouro de sexto foi para quarto colocado, está com 8 pontos. E dali, na zona de repescagem do rebaixamento, tá tudo embolado. Gretchen de Demolidor e Rob Schneider com 7 pontos. O Gretchen leva vantagem no saldo, está em quinto, Demolidor em sexto e Rob Schneider em sétimo. E o Aquarius, infelizmente, vai segurando a lanterna com 6 pontos. Felizmente, só vai passar, não vai ficar muito mais tempo no Campeonato Brasileiro. A próxima rodada, né, como a gente já sabe, é um espelho da rodada que tivemos, né, já que é virada de turno, então, simplesmente inversão de mando. Rubro de Ouro e Gretchen, Blitz e Rob Schneider, Goleiros e Demolidor, Aquarius, Horda e Flamengo. Você acompanhou algum dos jogos, Art? Não, essa semana eu não tive a oportunidade de acompanhar, mas pelo que estou vendo, o Goleiro está vindo com tudo mesmo, e agora ele pega o Demolidor em casa, né? Ele pega logo na sequência o Rob Schneider fora e o Aquarius em casa. Então, quer dizer, ele tá, apesar de ele estar 3 pontos atrás do Flamengo, do Arpoador, ele tem grandes chances de tomar a liderança em breve, e Goleiros mesmo está... É, tá com uma boa sequência aí, né? É, boa foi a recuperação do Rubro de Ouro, que tinha aí na sequência sofrido uma derrota feia na semana passada. E além disso, foi o primeiro, quer dizer, até agora o único time do Campeonato Brasileiro a cair fora da Copa do Brasil, né? Como já comentamos no episódio passado. Mas ele se recuperou, conseguiu aí botar a cabeça, pelo menos a cabeça pra fora aí, da zona de repescagem. Está em quarta, primeira temporada no CB, e parece que ele vai conseguir se manter. Assim, ele vai priorizar mais o Campeonato Brasileiro mesmo, né? Agora que tá fora da Copa, o que restou pra ele é... É, mas a Copa seria útil... Se manter na Liga... Sim, sim, se manter, mas seria útil aí pra uma manutenção aí de espírito de equipe, né? Essa vantagem que poderia ter na Copa, ele vai fazer um pouco de falta, né? Mas paciência, né? Esse bloco bem curto, a gente vai encerrar ele e vai voltar em seguida pra encerrar este episódio. Antes de encerrarmos aqui o episódio, né, as gracinhas de sempre, ou a gracinha de sempre, né, eu não sei se eu não, vocês não estão inspirados na hora de fazer o... Não tô mais publicando comunicados de imprensa, né? Ou se sou eu que não tô olhando direito, mas o fato é que só uma gracinha tivemos aqui, um HT meio divertoso. O Takara do 300 de Esparta da quarta 14 recebeu o seguinte HT meio: você quer jogar este fósforo amigável? E a resposta evidente é: desculpe, não fumo. O gringo não deve, o gringo não deve ter entendido nada, coitado, de tão boa vontade, né? Mas o gringo aí foi traído pela ferramenta de tradução automática. Quem disse que Google... Google Tradutor... Quem disse que Google Translate serve? Tá vendo? Eu não vou me alongar muito aqui, mas é isso que dá querer roubar trabalho de tradutor. Roubar entre aspas, né? Quem viu aí o Google Translator... que é Toolkit, ou Workkit, eu não lembro exatamente o nome da ferramenta, sabe do que eu estou falando. É o Translator Toolkit, né? É uma ferramenta que você pode usar para tradução, só que, por padrão, ela coloca suas traduções na memória do Google, né? Ou seja, tome cuidado ao trabalhar profissionalmente com essa ferramenta. Lembre-se de optar por fazer a sua memória de tradução privada, né? Particular. Desculpe a quem não entende nada do que eu tô falando, foi só um comentário aí, mas que tem a ver com o assunto levantado por esse HTML de Deus. Mas chega de devagar. Chega de devagar e vamos encerrar. Vamos ver se esse podcast... Acho que esse podcast não vai quebrar o recorde de mais curto, né? O mais curto que eu fiz ficou em menos de 20 minutos, né? Esse vai... Não, acho que esse vai dar um pouquinho mais. É, vai ter uma meia hora aí, né? Eu confio em você, Arte, pra fazer a edição nos trinks. Afinal, ela vai lhe valer... Ela vai lhe valer um supporter, como eu prometi. Olha... Eu prometi, eu cumpro. Vou fazer como se fosse a... Beleza, beleza. E eu prometi, eu compro, o senhor vai ter. Não, eu tô começando ainda essa parte de edição, mas eu vou fazer como se fosse... Como se fosse... Ah, enfim. Vai ser classe, vai ser muito bom. Vai ser classeado. Eu confio, estamos confiando em você. Muito bom. Então, beleza. Esse foi o 13º episódio do Plantão do Randão. Você o encontra em Plantão do Randão. blogspot.com. Não deixe de mandar os seus comentários pelo tópico do podcast no Fórum Brasil, nos comentários do próprio blog ou pelo e-mail plantãodorandão@gmail.com. Não deixem também de visitar o meu outro podcast, o Hora Robin, em horarobin.blogspot.com. Já temos 2 episódios, logo deve sair o 3º. E também não deixem de ouvir a Rádio Blá, www.blablaismo.com.br. Dessa vez eu não errei o nome do site, que beleza! Não, tudo certo. Toda sexta-feira, ou no máximo sábado de manhãzinha, tá no ar, sempre com episódios muito bons, comigo, com o Wagner e com o Michel, e algum participante especial. Então esperamos que vocês acompanhem lá, e tem que fazer um jabá, né? Tá, então é isso, esperamos vocês, lembrando também que vamos também começar a fazer um podcast especial para a Liga Judônica de Hat-Trick, que vai começar amanhã à noite, né, os primeiros jogos. Vocês vão saber de tudo mais pro começo da semana que vem, que a gente vai ter o primeiro episódio, também com a edição do Arthur e com a presença de ilustres jogadores do Hat-Trick na Liga Judônica. Então, vamos encerrando por aqui. Suas despedidas, Arthur. Bom, eu queria agradecer ao convite e pode contar comigo para a edição e até para os futuros podcasts. E muito obrigado aí. Não deixe de acompanhar. Continue acompanhando o podcast e visitem a Rádio Blá também, toda sexta-feira. Então é isso, meus amigos. Estamos encerrando esse episódio. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. I'm in love. I'm a believer. I could believe if I tried. I can't breathe.